Cancuna 5, agora sim, da presente, autorizado pelo. Pelo. Antônio Salvador, boa noite, está 3178 com a Gol. Está 3178, boa noite, a identificação desce para o 050, reduz para 250 nós, chegada a Mari. Identificou, desce ao 050, velocidade 250 nós na Mari, está 3178. Paredo 2224, autorizado direto de Juazeiro. Direto de Juazeiro, passareiro 2224. 084, contact on 118.6 for clearance. 18.6, era uma fila de volta. 5.5, desce para 2.000 pés. 2.000, desce. Para 084. It's clear to Madrid, the flight level 370 via upper risk 50 after the unconformed flight plan route. Departure from runway 10 left turn, MOMO, departure, JBIT, transition. The departure frequency 120.8 and the SCOC 5450, Europa 084. Europa 084 is clear to destination Madrid, flag level 370, runway 10. After departure, left turn, departure MOMO, transition debit, frequency 120.8, scope 5450. Europa 084, readback is correct, report for push and start gate 11. Confirm, please, scope 5450. That's right, 5450, and report for push and start, Europa 084. Call you back for push and start, Europa 084. Salvador, Europa 084. Salvador, Europa 084. Go ahead, Europa 084. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Mike Oscar after then J-bit transition. Did you find? After J-bit, and after that, what point do you... intercept airway at risk 50 until Oscar Bravo Golf Alpha Sierra position. All gas. Oscar Bravo Golf Alpha position. Alpha Risk 50, Alpha 084. Quatro está livre, chame táxi. Trazendo 78, desce para 3.000 pés, ajuste no 021, reduz para 2009. Ok, desce a 3.021 com 210 nós, 3.178. Controle Salvador, muito boa noite, web 576, transfere 230 para 150, sente da volta. Web 5716, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, ajuste no 021, chegada a mais. 4.000 pés no 021, Web 5716. Web 5716, solicite táxi se houver por facilidade, por favor. Autorizado. Está livre o acionamento na posição 4. Informa um Boeing Bagô iniciando o pushback no portão 2. E para iniciar o pushback, chame em 18.6. Cinco, prossiga. Gente, está autorizado Recife, o nível é o 330, via Upper Whisky 58. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120.8 e o transponder é o 5455. Então Recife 330, via Upper Whisky 58, Puca, Caju 308, é o controle de saída 5455, transponder, 305 está muito bem. Tá correto, o TAN 3305, chame quando pronto. Só para confirmar, o TAN 3305 recebeu microfonia na transmissão? Negativo. Entendi. Firmo, tá pronto para copiar? Ok, autorizado, Confins, o nível é o 360, via peso lodo 6, a decolagem dá 1-0, curvará à direita após, no perfil da subida da El, e após da El Leda, após Leda, DCT Bridge, para interceptar o peso lodo 6. Controle 120.8, transponder 5456. Tá correto, azul 4235 e reposte quando pronto para o pushback acionamento. 3555, completa aproximação, chama Torre Salvador 1186. Chamada 186. Santo 3178, desce para 2010, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2010, autorizado ILS, reporte estabilizado, Santo 3178. Instante pushback. O 09 da Golf já iniciou aqui no 02. Assim que a aeronave iniciar o táxi, está autorizado no portão 4 e chame para o táxi o 6313. Após o voo de braço, autorizado. Torre triple 555. O triple 555. Avistado o tráfego, está livre o pouso, na 1-0, o vento 1-6-0 graus, 0-6-12 nó, e o ajuste é 1-0-2-1. Né? Deve pousar 1-0, 3-5-5-5-5. Nada. Oba! Vai ser. Quem? Macari. Brás. Gente, o Gol no 074, tá livre o táxi à direita, chame no ponto de espera da 1-0, o ajuste no 021. Né? O Mike Bravo Papá, prossiga. Colocar a aeronave da 28, apenas no ponto 2 aqui no parque principal. Ok, aguarde só um minutinho na posição, temos um reboço da companhia aí que vai prosseguir para o gate 9, assim que possível será autorizado. A previsão para o push, para o reboque é 5 minutos, o Mike Bravo Papá. Gol no 1074, está autorizado, alinhar e manter a 1-0. O trip 5515 no solo aos 06, está autorizado o táxi para o pátio 3, prossiga pela Aquilo. A posição é a 03 no pátio 3. Pátio 3, Aquilo 06, pátio 3. Meu pés, autorizado LS, web 57 no meio. runway 40 Saravan pushback. Roger, Alpha 084 is cleared for push and start, report for taxi. Clear for pushback and start up and Roger back 4 plus 0 by 084. Eu gol no 074, tá livre, a decolagem dá 1-0, vento é 1-0-1-60 graus, 099. Zona LS avistado, TAN 3178. TAN 3178, completa aproximação, chama a torre 1-186. 18-64, 3178, boa noite. Boa noite. Oi Salvador, boa noite. O TAN 3178, final da 1-0, passando agora a Simbra. Gente, boa noite. O TAN 3178, o ajuste é 1-0-2-1. Está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 1-70 graus, 1-0-9. Pouso autorizado na 1-0, TAN 3178. O gol no 074, decolado ao 09, chame o controle 120.8. 208, gol 1-074. Controle Salvador, gol 1-074, agora não se escuta, boa noite. Gol 1-074, contato radar, sabe, mantém 360, voa lida da presente. Voa lida da presente, gol 1-074, 360. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, desce para 1.500 pés, reporta Paripe. Ok, o Azul 4235 solicita acionar na posição, é isso? Ok, aguarde, temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio. Assim que possível será liberado. Azul 4235. Ok, obrigado. Ô, Oscar 6363, pronto táxi, com 3 horas e 16 de autonomia, alternando Salvador. Correção. Com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Temos 139 a bordo, pronto. Cliente, o Ocean é 6313. Está livre o táxi até o ponto de espera da 1-0. O ajuste é 1-0-2-1. Até o ponto da 1-0. 3-1-3. Aguarde, TAN 3305. Temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio. Assim que possível será autorizada. Decola. Sim, quem chama o controle? Três Zona 78 no solo é o Zona 2. Tá autorizado o táxi Via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa vai manter a posição antes da Juliette, 3178. Cliente, China 6313, está autorizada. A decolagem da 1-0, o vento é 1-60 graus, 1-62, é 9. Afirmativo, estamos apenas aguardando aqui o A330 do Europa cruzar o pátio. E assim que possível, o senhor será autorizado, ok? O tráfego já encontra-se acionado. Aproximação, chama a torre 1186. 186, muito obrigado, tenha uma ótima noite. Boa noite, bom pouso. Passou, muito boa noite, Web 5716, final para 1-0. Cliente, Web 5716, continue na aproximação e aguarde autorização de pouso. Ajuste a 1021. Continuamos, 021. Europa 084, clear taxi via Abram and taxiway India. And report on rolling point runway 10. Taxi via Abram, taxi India, call you back 3410 Europa 084. A 3178, fique atento a um A330 na Europa. Assim que o tráfego deixar o eixo da Juliette livre, está autorizado para seguir para a remota 1-4, então 3178. Ok, manda passagem do 330, livrando o eixo da Juliette, prossegue para o 14, remota 14, então 3178. Webjet 5716, pista 1-0 livre, está autorizado o pouso. O vento é 1-60 graus, 099. Autorizado o pouso no 0 Web 5716. Oceané 6313, decolado ao Zona 5, chame o controle em 120 decimal 8. 208, 6313. Salvador, Oceané 6313. Oceané 6313, contato radar, sabe, mantém 360, voa Leda. Boa, Leda, presente, subindo ao 360, Oceané 6313. Salvador, boa noite, o 5972, sente informação Golf. O Rio 5972, chame 1186 para autorização. 1186. Salvador, Rio 5972, sente informação Golf, Galeão, por gentileza. Que o Rio 5972, aguarde um instante, cópia. Se a gente tem a saída prevista? É a da Elf. Se a gente não escuta, 5972. Oi, tem uma previsão por 3305. Afirmativo, temos um A321 da companhia, vai cruzar agora o portão 6. Assim que o tráfego cruzar o 612, está autorizado, então 3305 e chame táxi. Sim, então você tem o seu A321 da companhia, você tem o seu de retornamento, o motor táxi 1-0, 3305. O Azul 4235, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Roger, Europa 084, clear line up and maintain, runway 10. Jet 5716, no solo Laguna 7, autorizado táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 04 do pátio 3, web 5716. Alfa Kilo, pátio 3, 04, boa noite. Mike Bravo Papá, a torre. Ok, informo que temos uma 321 aí da companhia, vai prosseguir, o tráfego vai prosseguir para a remota 14 agora. Está autorizado o seu reboque em coordenação com a equipe de solo, mantendo a sua separação com as duas da companhia. O Europa 084, clear for takeoff, runway 10, wind is 140 degrees, 10 knots. Tá 3178. 4235 para o táxi, 92 a bordo, 3 horas até na Campina. Copiado, o azul 4235 tá livre do táxi à direita, chame pronto para a decolagem no ponto de espera, dá 10. Chamará, livre táxi 4235. Alpha 084, airborne at 20, contact departure on 120.8. 120.8, Alpha 084, one night check. Search. Vitor Charlie Bravo, chama a Torre Salvador, 118.6. Escuta, 5922. 370. Vitor Charlie Bravo, boa noite.